Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nota 7 nesta tarde de domingo, 13 de fevereiro de 2011. Estamos a iniciar mais um programa dedicado à música instrumental. Hoje vamos ter, tal como ontem, música variada, mas vamos basear mais uma vez na mítica revista Billboard e no seu top eleição das músicas instrumentais. Trago-lhe 5 hoje. E a primeira chama-se Lisboa Antiga e é interpretada por Nilsson Riedel e a Is Orchestra, que irá também estar em destaque uma segunda vez nesta edição do Nota 7. Vamos ouvir este tema, que certamente é bem conhecido de todos vós. Um fado, aqui transformado em canção Easy Listening. Espero que goste. Inicia-se assim mais uma edição do nosso Nota 7 para esta tarde de domingo, 13 de fevereiro de 2011. You Can Sit Down é a segunda música da Nota 7 de hoje, aqui interpretada por Phil Upchurch, o nome que também consta na Billboard e que é considerado um dos melhores instrumentais. Este tema é considerado pela revista, pela mítica revista Billboard, uma das um dos mais belos instrumentais, um dos mais bem conseguidos instrumentais. Vamos então ouvir este tema, o tema You Can't Sit Down, interpretado aqui por Phil Upchurch. We'll be right back. legal. Yellowbird é a próxima música que vamos ouvir nesta edição da Nota 7. Um tema bem calmo, interpretado por Arthur Wieman. Uma música para relaxar nesta sua hora de almoço. Vamos ouvir. A Is Orchestra vai estar novamente em destaque nesta edição do Nota 7, agora com Percy Faith. E eles trazem-nos A Summer Place, uma lindíssima música para ouvir nesta tarde de domingo, 13 de fevereiro de 2011. Uma tarde que espero sinceramente que esteja a ser do seu agrado e que esteja a iniciar-se da melhor maneira. Vamos então à música, Percy Faith com a Is Orchestra. O tema, A Summer Place. Thank you. à escala internacional, fechamos com um tema que, sem dúvida, é um grande hit da dança e da música instrumental. Petite Fleur é um tema que, só em versões instrumentais, conta com mais de 70 dos mais variados géneros musicais e respectivos intérpretes das áreas. Há ainda algumas versões cantadas, e nessas há menos. São umas 15, 20, pelo menos que tenho conhecimento. Vamos ouvir hoje uma delas, claro, das instrumentais, da Chris Barber Jazz Band. O instrumento aqui predominante é... não é um clarinete, agora sabe-me aqui faltar o nome do instrumento, mas há aqui um instrumento bastante familiar, que é o predominante. É um instrumento até bastante vulgar no jazz, bastante comum no jazz. Vamos apreciar estas sonoridades. Espero que gostem. Eu vou voltar para a semana, no próximo sábado, dia 19 de fevereiro, para mais música instrumental no nosso Nota 7. Fique bem, já a seguir, sertanejo pop universitário. Até para a semana.